Panorama Agrícola para 11 de março de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 11 de março de 2013, lua nova no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: viver não custa, o que custa é saber viver. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre pastagens. No noticiário, renegociação de dívidas do crédito fundiário. A agricultura quer investir em armazéns em Santa Catarina. E no mercado agrícola, destaque para a cebola, preço recorde para o produtor. Ligue e participe aqui do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O sucesso da formação de uma pastagem depende do conhecimento e começa pela escolha da espécie de forrageira. Para cada período ou área de terra existe uma espécie normalmente mais adaptada e produtiva. Para escolher a pastagem, avalie antes o clima e o solo. A qualidade da semente pode também determinar a qualidade na formação da sua pastagem. É hora das notícias. A EPAGRE e o Banco do Brasil informam que a renegociação de operações do Fundo de Terras e Reforma Agrária, Fundo de Terras, Banco da Terra e Crédito Nacional Fundiário vai até o dia 28 de março deste ano. Beneficiários adimplentes, automaticamente desde 2 de janeiro deste ano, têm seus contratos com taxas de juros de 2% ao ano, bônus de adimplência para a região sul de 20% e teto limite de bônus de R$ 3.000 por família por parcela anual. Já os inadimplentes, até o dia 31 de dezembro passado, podem renegociar todas as parcelas vencidas. Para isso, precisam ir ao banco até 28 de março para manifestar interesse em renegociar a dívida, com a documentação solicitada pelo banco. O banco vai ter até o dia 28 de junho para chamar esse beneficiário e assinar um termo aditivo de contrato. Ele deve pagar no mínimo 5% da última parcela vencida. O contrato de renegociação permite alongar o prazo de pagamento para além dos 20 anos fixados anteriormente. E a partir da renegociação, os juros serão de 2% ao ano, com bônus de adimplência para a região sul de 20%. E teto limite de bônus de R$ 3.000 por família por parcela anual. Para você, então, que deseja renegociar a dívida do Programa Nacional de Crédito Fundiário, procure a EPAGRE e o Banco do Brasil até 28 de março. O Ministério da Agricultura anunciou investimentos em armazenagem nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Goiás, regiões mais carentes em termos de armazém, segundo o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ideia desse ministério é apoiar parcerias com a iniciativa privada. O governo deve lançar uma linha de crédito específica para produtores construírem armazéns. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje conversa com Daniel Schmidt, da EPAGRE no Alto Vale do Itajaí, sobre o preço da cebola, a safra quase toda ela comercializada e o preço extraordinário. É isso, Daniel? Nós temos esse ano em Santa Catarina, pelo menos agora no início de março, um preço praticamente recorde. Os produtores aqui do Alto Vale do Itajaí estão recebendo R$ 2,00 pela cebola classe 3, tudo isso aconteceu em função de da pouca oferta hoje no mercado nacional, né? Na realidade, nós temos uma carência de produtos, uma vez que as importações da Argentina devem iniciar de maneira mais intensa para o final de março, e a produção catarinense, que é a maior safra brasileira, ter uma quebra nesse ano em torno de 30%. Então, essa grande procura fez com que os produtores recebam um preço realmente bastante animador e que deve perdurar, provavelmente, por esse mês até a intensificação dessa importação e também as primeiras colheitas que acontecem no final de abril das regiões sudeste e nordeste do Brasil. Esse preço é histórico, Daniel Schmidt? Esse preço é histórico. Muito raro os produtores receberem valores acima de 1,30, 1,50. Claro que a gente lamenta que mais de 90% da safra catarinense já está comercializada, né? E que muitos produtores daqui do Alto Vale do Itajaí tiveram até mesmo pequenos prejuízos e alguns produtores de uma lucratividade muito baixa, porque venderam cebolas a valores inferiores a 70, 80 centavos, uma vez que tiveram muitas cebolas miúdas na sua lavoura, né? Em função do granizo, em função das estiagens que aconteceram em agosto e em dezembro do ano passado. Então, eles não puderam aproveitar esse preço, porque tiveram aquilo que nós chamamos muito de cebolas que ficam entre 3 e 5 centímetros de diâmetro, chamado caixa 2, que no mercado brasileiro é bastante desvalorizado e recebe normalmente cerca de 40% a 50% somente do preço pago pela caixa 3, que é a cebola padrão nacional. Daniel Schmidt, no momento chega a faltar cebola no mercado? Eu diria que sim, que a procura é muito grande no Brasil. Não há cebolas na Europa, as importações da Holanda são pequenas e não há um excedente para comercializar. A safra argentina da região de Bahia Blanca, que normalmente fornece para o Brasil, ela está sendo colhida agora, apesar da antecipação que está acontecendo no país vizinho, em função, claro, dos preços atraentes que existem aqui, não consegue abastecer totalmente o mercado. Obviamente, quando nós temos um preço para o produtor de R$ 2,00, ele chega ao consumidor em torno de R$ 4,00 o quilo, o que também esfria um pouco o consumo, haja vista que a cebola não é um produto de consumo básico, né? É consumido normalmente como salada e principalmente como tempero. Os consumidores abrem mão, né? Consomem um pouco menos em função até mesmo desse preço, principalmente as classes de poder aquisitivo mais baixo. Daniel Schmidt, e a próxima safra, a semeadura começa quando? A semeadura da próxima safra catarinense começa agora no final de março, início de abril. A expectativa que nós temos é que nesse próximo ano devemos ter a mesma área cultivada, talvez uma pequena recuperação de área, uma pequena elevação, porque o estado vem perdendo área já há uns 4, 5 anos. Com esses preços aí deve se intensificar um pouco o plantio, principalmente das cultivares mais tardias, que nos últimos anos tinham perdido espaço para as cebolas precoces, mas como nesse ano foram as cultivares tardias que receberam preços melhores, eu creio que deve se intensificar o cultivo dessas variedades. Conversamos com Daniel Schmidt, da Epagre no Alto Vale do Itajaí, sobre a safra e o preço da cebola. Obrigado, Daniel, pelas informações. Obrigado também. Estamos à disposição. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.